Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Tudo bem com você? Hoje é um dia especial, né? Hoje nós vamos acolher o pastor Marco Antônio aqui na nossa comunidade de fé, no culto das 10h30. Se você puder permanecer, né, aqui conosco, participar desse culto, vai ser uma bênção. Glória a Deus. É um dia especial para a nossa igreja, né? Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. Eu tenho ministrado aqui o Salmo 23, né? Eu comecei essa série lá no Campus Coronel Veiga, não consegui terminar, mas agora eu vou terminar. Então, hoje eu estou ministrando aqui, à noite vou ministrar lá, e nós estamos caminhando para o final, né? Tem apenas duas mensagens. O Salmo 23 é um salmo muito especial, porque fala de pastoreio, né? Pastoreio, olha como Deus nos direciona sempre, né? E essa foi uma direção que eu recebi no mês de janeiro, e agora eu quero compartilhar com você a penúltima palavra dessa série de ministrações. No verso 5, abra sua Bíblia, eu não vou ler o Salmo 23 todo, mas eu vou ler o verso 5, que é o tema que eu vou ministrar hoje aqui. Salmo 23, 5. Salmo 23, 5. E olha como Deus faz as coisas, né? Essa é uma palavra sobre banquete. Nós estamos no dia da ceia. Não foi nada programado, não, querido. No dia da ceia, onde nós temos a representação do banquete eterno. A mesa do Senhor está posta. Amém? Você percebe o movimento de Jesus? Você percebe o movimento do Espírito Santo nisso? Olha o que diz o verso 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Vou pedir para aumentar um pouquinho aqui para mim. Eu tô com falta aqui de retorno. Obrigado. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse ambiente. Fala nosso coração através da sua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Davi começa o Salmo 23 declarando: "O Senhor é meu pastor e de nada terei falta." Essa é uma declaração de pertencimento. Ele está lembrando do seu supremo pastor, aquele a quem a sua vida pertence. E depois ele continua fazendo uma ponte entre a sua vida e essa experiência pastoral na sua juventude, onde ele se lembra de que ele conduzia as ovelhas para pastos verdejantes e dava a beber a água às ovelhas, águas tranquilas. Ele está lembrando da sua vida. Ele está lembrando que esse bom pastor é aquele que traz renovo, é aquele que refrigera a nossa alma, mesmo em circunstâncias difíceis. Depois ele faz analogia com o vale de sombra e morte. Ele diz: não, esse mesmo pastor, esse mesmo Senhor, ele está comigo em dias difíceis, dias desafiadores. Mesmo no vale, na sombra e da morte, o bom pastor está comigo. Você crê nisso? O que Davi está fazendo, irmãos? Davi está olhando para trás na sua vida. Davi, na sua experiência de vida aqui, na sua maturidade, ele está olhando para trás, ele está dizendo: esse é o meu bom pastor, ele cuidou de mim, ele cuida da minha vida, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus protetor, ele é o Deus cuidador. Da mesma forma, nós precisamos olhar para a nossa vida constantemente para trás e perceber como o nosso bom pastor tem cuidado da nossa vida, de como o nosso bom pastor tem conduzido a nossa vida. Nós somos ovelhas, nós precisamos constantemente fazer esse exercício, olharmos para trás e nos lembrarmos de como o nosso bom pastor, ele tem cuidado de nós. Você tem essa consciência? Você só está aqui porque o seu bom pastor tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem sido com você em todos esses anos da sua jornada. Essa igreja só chegou até aqui, querido, 129 anos. É porque o bom pastor, o supremo pastor, tem cuidado dessa casa, tem cuidado, e aquele que nos trouxe até aqui, nos levará até o fim, até que ele volte, amém? Nós precisamos constantemente olhar para trás. O convite para olhar para trás é perceber o cuidado de Deus, de como Deus tem cuidado da nossa vida. E agora Davi traz a imagem do anfitrião. Ele diz, ele me prepara um banquete para quem? Para a sua ovelha. Aqui Davi quer nos mostrar essa imagem de Deus como anfitrião, não somente Deus como um pastor que supre a necessidade da ovelha, mas de um Deus que prepara um banquete, um anfitrião que prepara um banquete para os seus hóspedes diante dos seus adversários. Nos tempos bíblicos, oferecer um banquete era sinal de honra, de aliança, de segurança, de favor. Esse texto nos lembra que mesmo em momentos de oposição, de desafios, Deus nos honra, nos sustenta em meio às adversidades. Você crê nisso? Eu quero destacar algumas coisas aqui que Davi nos fala. Primeiro, o banquete de Deus. Diga comigo, o banquete de Deus. Ele diz assim, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Davi está falando do anfitrião, Deus como anfitrião, o dono da casa, que prepara um banquete. E é interessante que, naquele contexto, o banquete que é oferecido, não é oferecido para pessoas estranhas, é oferecido para pessoas convidadas, é oferecido para pessoas íntimas. Então, não é um conhecido qualquer que entraria naquela casa para desfrutar daquele banquete oferecido pelo anfitrião. Não, só entrava se era conhecido, só entrava se era convidado. Você consegue perceber essa imagem linda? Deus convidando o seu povo para um relacionamento de intimidade com Ele e de saciedade espiritual. Deus convida você, querido, para um banquete, porque Ele quer nutrir e nutre relacionamento com você, de intimidade, de comunhão. Irmãos, Deus não anseia e não se alegra com relacionamentos superficiais. Banquete é só para os íntimos. O convite é para aquele que tem relacionamento, não é para qualquer um. Não é para um conhecido que simplesmente chega, não. A intenção de Deus é nutrir relacionamento de intimidade com o seu povo, e isso se cumpre plenamente em Jesus. Quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, Jesus está falando de relacionamento, de suprimento, está falando de saciedade. Eu sou aquele que quero ter um relacionamento íntimo com você, mas aquele que traz saciedade para você, porque aquele que vem a mim, ele diz, nunca terá fome. Amém? Então nós somos chamados pelo bom pastor a uma vida de intimidade. Quando você ouve essa palavra aqui, banquete, no Salmo 23, quando você lê isso, entenda, intimidade, saciedade, suprimento, de nada temos falta, porque temos relacionamento com Ele, Ele prepara uma mesa para nós, um banquete celestial, o banquete de Deus apronta para uma vida de comunhão, e porque nós somos íntimos com Ele, dele, nós andamos com Ele, nós temos comunhão com Ele, de nada temos falta, um banquete preparado para nós. Cristo é o verdadeiro alimento que sustenta a alma da sua ovelha. Assim como uma ovelha, ou melhor, um banquete, satisfaz a nossa fome, Cristo satisfaz a nossa fome espiritual. Amém, querido? Cristo é suficiente, Ele nos alimenta plenamente, integramente, integralmente. Cristo nos alimenta, Ele é o nosso alimento espiritual. Por isso uma igreja, um púlpito sem Cristo sempre faltará alguma coisa. Por isso, uma vida sem Cristo sempre será algo vazio, sempre terá um espaço ali, sempre essa vida sem Cristo, ela tentará se satisfazer com outras coisas. Nunca está bom nada. Por quê? Porque só Cristo satisfaz, porque só Cristo alimenta. Por isso, uma igreja sem Cristo sempre vai faltar alguma coisa. Ela pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, ela não tem nada. Por isso, nós precisamos de Cristo. Por isso, Ele é o nosso supremo pastor. Por isso, Ele nos supre plenamente, em qualquer circunstância. E Davi destaca também mais uma coisa. Ele diz, à vista dos nossos inimigos. A gente tem que abrir um parênteses aqui. Porque esse texto pode ser lido de uma maneira muito equivocada. Muito equivocada. A gente lê assim, Ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. A gente logo pensa em pessoas que nos perseguem, pessoas que nos prejudicam, e aí a gente diz assim, Deus vai me honrar, e Ele vai me preparar um banquete, e você vai morrer de fome olhando para mim, porque você está me perseguindo, você vai ser prejudicado. A pesada mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, enquanto eu estarei num banquete. A gente logo pensa nisso. É claro que você nunca pensou assim, porque você é um crente em Jesus que lê a palavra da maneira correta, amém? Você não pensa em vingança, você não pensa em que Deus vai fazer justiça pesando a mão sobre o outro, você, daqueles que te prejudicam, não, você é discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus anda uma segunda milha, oferece outra face, discípulo de Jesus ora por seus perseguidores, discípulo de Jesus ora por seus opositores, não prejudica ninguém, amém, querido? Amém, irmãos? Amém, amém. Mas ainda há aqueles que fazem uma leitura muito equivocada da palavra, onde estão sempre em guerra com alguém. Você vai ver como Deus vai me abençoar. Ah, você está me prejudicando, mas você vai ver como Deus vai fazer. Preste atenção, espere um pouco, você vai ver. Tem gente que está sempre em guerra com alguém e acha que Deus compra as nossas guerras nesse sentido. Há uma teologia muito ruim por aí, às vezes expressado em músicas, né? A minha vitória tem sabor de mel. Bom, enfim, não é isso que Davi está querendo dizer. Aliás, quando você pensa no contexto de Davi, você pode até pensar num contexto de guerra, porque o Antigo Testamento, ele está recheado dessa cultura. Davi pode até estar pensando no seu inimigo que veio para persegui-lo e matá-lo, porque o contexto era assim, o contexto era um contexto de guerra mesmo. Mas se você traduz para os nossos dias, você sabe que o nosso único inimigo é o inimigo das nossas almas, o nosso único inimigo e adversário é aquele que articula contra a nossa vida e a vida da nossa família. Ele é o nosso inimigo, irmãos. Os nossos opositores e adversários carnais são pessoas que carecem da graça de Deus, como eu e você. Pessoas que te prejudicam ou te prejudicaram hoje no trabalho, ou quem sabe, de alguma forma, intentaram contra a sua vida, são carecedores da graça de Deus, como você é. O que a Bíblia nos orienta na Nova Aliança é orarmos, abençoarmos por aqueles que nos perseguem. Difícil isso, né? O que a Bíblia nos orienta é perdoarmos 70 vezes 7. Essa é a orientação bíblica. Então, qual é a imagem aqui? A imagem é a seguinte. Os inimigos, eles das ovelhas, eles ficavam fora do aprisco. Os inimigos das ovelhas, que eram os animais selvagens, aqueles que queriam devorá-los, eles ficavam sempre do lado de fora. Como o diabo anda em redor ou ao redor procurando uma oportunidade para nos devorar, mas ele sempre fica do lado de fora. Por que que ele não ataca? Por que que os animais selvagens não atacavam as ovelhas dentro do aprisco? Porque o pastor estava presente. Então, quando havia a presença do pastor, havia uma inibição. Querido, entenda uma coisa, aprisco não salva, o que salva é a presença do pastor. Vou dizer de novo, aprisco não salva, o que salva é a presença do pastor. Se você acha que a sua salvação está garantida porque está dentro de um aprisco, me desculpe, querido, não está. Porque esse aprisco passa. Talvez daqui a 129 anos não se terá mais esse aprisco, a igreja permanece, mas o aprisco passa. A nossa confiança não está no aprisco, a nossa confiança está no pastor. Até porque os apriscos daquela época eram muros baixinhos, eram simbólicos, era apenas para ter uma demarcação para a ovelha não se desgarrar. Se o pastor não está presente, o animal feroz ele pode facilmente pular o muro do aprisco e atacar uma ovelha. Ele só não faz isso porque tem um pastor presente, que inibe, que protege a ovelha com a sua vara. Ele está lá pronto para dar a sua vida por causa da ovelha, pronto para lutar contra ursos, leões, lobos, ele está pronto para fazer isso. E os animais selvagens sabem disso, e eles ficavam à espreita. Então, quando Davi está dizendo sobre preparar um banquete à vista dos inimigos, ele está dizendo, no meu banquete, na minha presença, há proteção, e os inimigos só podem ver vocês, mas não podem atacar. Essa analogia, querido, diz que o diabo, que anda ao redor procurando uma oportunidade para devorar, ele só pode te ver, mas na presença do pastor na sua vida, ele não pode te atacar. Ele não pode fazer absolutamente nada que traga algum dano para a sua vida. 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Hebreus capítulo 2, verso 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Agora, entenda uma coisa, a sua maior comunhão, aliás, a sua maior força vem da comunhão com o seu pastor. A sua maior força, a sua maior autoridade diante do diabo, do seu adversário, vem da comunhão com o seu pastor. Se você sabe que o seu pastor está presente, querido, não fique com medo do diabo. Quem sabe que o pastor está presente não teme o diabo. Ah, mas o diabo, não vou nem falar o nome, pastor, porque atrai coisa ruim. Tem gente que tem medo até de falar um nome, fala coisa ruim, coisa ruim. Querido, para com isso, em nome de Jesus, seja crente em Jesus, se você tem a presença do pastor com você, você não tem que temer o diabo, não. Amém, meu irmão? Amém, querido? A Bíblia te garante que ele não te atinge. Por quê? Porque se você está na presença do banquete, e para estar no banquete precisa de intimidade, então você é íntimo, só está no banquete quem é íntimo, o seu inimigo só consegue te ver, mas ele não entra, porque ele não foi convidado. O banquete é para os convidados, e o seu inimigo não foi convidado para o banquete. Então fique tranquilo que ele só vê. Você está à vista dele, mas nunca sob as mãos dele. Entenda isso, creia nisso, por favor, em nome de Jesus. Se você é de Jesus, querido, você está doente, eu também posso ficar doente, todos podem. Não foi o diabo que implantou essa doença em você? Irmãos, essa teologia já está ultrapassada. Teve uma época que isso correu nosso meio, nas nossas igrejas, mas graças a Deus a Bíblia venceu mais uma vez. Não foi o diabo que implantou uma doença em você, na sua vida, se você é de Jesus. Não, você é doente porque você é limitado, o corpo é limitado, nós ficamos doentes. Se você é de Jesus, não foi o diabo que ceifou a sua vida, ou da sua família, alguém da sua família que é de Jesus. Querido, fique tranquilo, a sua vida está nas mãos do bom pastor, ele tem uma vara na sua mão que protege, que impede qualquer ação do inimigo da sua alma contra a sua vida. Mas, por favor, seja ovelha, porque só as ovelhas são protegidas do inimigo. Amém? A segunda imagem aqui Davi continua, ele diz assim: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. É muito lindo esse versículo. Esse texto, esse versículo, ele é carregado demais. Aqui Davi fala da honra, da honra. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. A honra, ela se dá por meio da unção. E aqui há duas coisas muito interessantes. A primeira é que a ovelha, naturalmente, ela tinha uma secreção no seu focinho que dava parasitas, que juntava ali, atraía insetos e parasitas. Isso era um processo muito doloroso. Então, sabe o que o pastor fazia? O pastor aplicava óleo para curar essa secreção na ovelha. E ao aplicar óleo, não só gerava cura na ovelha, mas também gerava frescor. O óleo refrescava a cabeça da ovelha. Irmãos, olha que coisa linda. O bom pastor cuidando da ovelha. A imagem aqui é de Deus aplicando óleo sobre a nossa cabeça para nos curar e restaurar, para nos curar e refrigerar, traz renovo, traz cura. Esse bom pastor, o supremo pastor, é aquele que aplica óleo sobre a sua vida, sobre a minha vida, em momentos de feridas, de tristezas, de desafios, e que trazem frescor, cura sobre nós. Mas também há uma imagem aqui de separação e consagração. Naquela época, no Antigo Testamento, o óleo era usado como um sinal de consagração de um rei, de um profeta, de um sacerdote. O que estava dizendo ali? Qual era o símbolo? Essa pessoa está sendo separada para uma missão especial. Davi mesmo foi ungido por Samuel na sua casa. Aquele que ninguém dava nada, o último na fila, foi chamado pelo profeta Samuel, aquela pessoa ilustre do Antigo Testamento, para ser ungido. E ali, Davi foi separado por Deus para uma missão especial que iria se concluir, se concretizar anos depois. Mas é assim mesmo que Deus faz conosco. Irmãos, Deus nos convida, Deus nos separa, Deus nos unge para uma missão especial. Amém, querido? E não há mérito em nós. Davi não tinha mérito algum, como eu disse, ele era o último da fila, ninguém pensava em Davi, ninguém se lembrava de Davi, nem o seu pai se lembrou dele. Tanto é que Samuel disse assim: não tem mais ninguém? Tem certeza que acabou todo mundo? E aí, tem um. Me esqueci do pastorzinho, me esqueci do meu filho, o pastor Davi, que cuida das minhas ovelhas. Ele deve estar no campo, deve estar chegando aí. Ninguém chamou ele para jantar, ninguém chamou ele para esse banquete ilustre. Irmãos, essa unção não tem a ver com um merecimento meu, não tem a ver com um merecimento nosso. Aquele que nos chamou é o mesmo que capacita. Aquele que nos chamou é o mesmo que traz sobre nós esse óleo de capacitação, amém? No Novo Testamento, isso é representado pelo Espírito Santo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você é crente em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te capacita. Apesar de nós termos sacerdotes, pastores, ordenados, nós cremos que não há uma unção especial, única, né? Tem gente que acha que tem uma unção especial, né? Quer sempre aparecer de alguma forma. Eu tenho uma unção especial, a minha oração, a minha forma, o meu jeito. Mas, querido, no Novo Testamento não existe isso. No Novo Testamento, a ideia é que todos os crentes em Jesus receberam o Espírito Santo e eles já têm uma unção, uma capacitação dada pelo próprio Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, querido, está ungindo a sua cabeça com óleo, separando você para uma missão especial, e o Espírito Santo é o símbolo disso. Creia no Espírito Santo. Creia que Deus tem uma missão especial, um propósito para a sua vida. E Ele mesmo que chama, Ele capacita você. Por fim, Davi diz assim, terceira parte do verso 5, e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E fazendo transbordar o meu cálice. Davi fala da imagem de um cálice que transborda. De um cálice que transborda. Essa imagem é muito linda. Irmãos, o que é isso? No banquete de Deus, a honra, e a honra está na unção, a honra, acho que é importante, eu não falei isso, a honra não está no eu ser honrado, a honra não está em eu ser beneficiado, ok? Vamos orar corretamente, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, e a gente está pensando no nosso benefício. A honra está em ser ungido, separado, a honra está em servir, e não em ser beneficiado. A honra não está num projeto pessoal, a honra está na comunhão, a honra está no servir, no abençoar outros. Amém? Então não espere honra, querido, das pessoas. Espere honra do seu supremo pastor. E como é que você, como é ser honrado no reino de Deus? Servindo, não é ser servido. Eu amo o Salmo 23. E aí ele diz o quê? Quando eu faço isso, o meu cálice transborda. O que isso quer dizer? Bênçãos materiais, o meu cálice transborda. Claro que não, meu irmão. Cálice transbordar é a vida de Deus transbordando a sua vida e abençoando outras pessoas. Isso é cálice transbordar. Cálice transbordar é João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras palavras, diz, e a tenho em abundância, ou seja, eu sou tão cheio da vida de Deus que eu transbordo para os outros. Isso é cálice transbordar, no Salmo 23. Ele me enche tanto que eu transbordo para o meu vizinho, eu transbordo para a pessoa que eu me relaciono lá no ônibus, eu transbordo na célula, eu transbordo no meu trabalho, eu transbordo onde eu estou. É a vida de Deus transbordando. O chamado de Deus para nós é para transbordar. Nunca é só para encher. Deus não quer que você fique cheio apenas, mas que você transborde. Porque ficar cheio é só para você. Concorda comigo? Um copo cheio, ele está aqui, ó, ele está armazenado nesse copo. Mas o chamado de Deus para nós não é só o encher, mas é o transbordar, o extravasar. Porque quando transborda, atinge outras realidades. Se eu encher esse copo, na medida em que ele transborda, ele vai molhar aqui essa mesa, esse púlpito aqui de madeira, ele vai molhar, ele vai atingir outras realidades. O que Deus quer de nós, ele quer nos encher para que nós venhamos a transbordar da vida que ele nos dá. O Espírito Santo nos enche para que possamos transbordar e impactar outras vidas. Amém, irmãos? Essa é a lógica do reino. Tudo que você recebe, você compartilha. Tudo que você recebe, você compartilha com alguém, você compartilha com outro, você compartilha com outras pessoas. Nada é para nós, nada é para alguém apenas, nada é para uma pessoa. Tudo que eu recebo, eu compartilho. Isso é a lógica do reino. Se não for assim, não é reino. Se não for assim, é o meu reino e não o reino de Deus. No meu reino, eu me aproprio. No meu reino, eu apenas me encho para que as pessoas digam assim, nossa, como ele está cheio. Nossa, como ele é cheio do Espírito Santo. Nossa, meu, nossa. Quem enche para si, quer o elogio do outro. Quem não está cheio para si, transborda para o outro. Transborda para as pessoas, dá a glória para Deus. É isso que o reino de Deus, irmãos, nos leva a viver. O que Davi está dizendo é que ele me enche tanto que faz transbordar na minha vida. E Davi transbordou, porque hoje nós estamos falando do rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Amém. Você recebe essa palavra? Entenda uma coisa. Em Jesus, tudo isso se cumpre. Ele é o nosso banquete, ele é a nossa honra, ele é a vida abundante e transbordante que nós precisamos. Em Jesus, tudo isso se cumpre.